Mas não sou tão romântico. Eu quero apanhar alguns pokémons. Espera um minuto. Peço desculpa. É que o teu braço parece tão macio e agradável. Tu vais ao ginásio?